Você ficou mais forte. Mas isso não quer dizer que superou os meus poderes. Entendo. Então, vou mostrar as minhas habilidades. Mantenho olhos abertos no front e na minha jornada, em qualquer horizonte sigo essa levada. Se segura a pedec, eu jogo logo a granada. Eu não cutuco a ferida, eu dou logo porrada. Pensou só em lucrar, vai arrumar nada. Pros vampiros da noite, irmão, eu tenho estaca. Se vacilar, se moscar, eu cravo no peito, invocando meu grito de guerra, respeito. E antes de falar de mim, vê direito. Agora engole a seco aí meu conceito. Eu não me contento com pouco e não quero em qualquer boca. Emerson Toco, põe a mostra o seu globo ocular pra observar nosso espírito de vencer. Aí a gente faz mais do que você pode ver. Mantendo o equilíbrio para não cair, essa é real na vida dos MC. Cuidado ao fechar a porta pra quem não conhece. Hoje aprendiz, amanhã virei mestre. E eu não quero meu nome só brilhando em neon. Eu tenho muita luz no meu som. Eu sou um ano novo, irmão. Eu sou começo e o fim em um só coração. Então, olhos abertos do começo ao fim. Olhos abertos, não desacredita ninguém. Olhos abertos do começo ao fim. Olhos abertos, não desacredita ninguém. Olhos abertos do começo ao fim. Olhos abertos, não desacredita ninguém. Olhos abertos do começo ao fim. Olhos abertos, não desacredita. Abre o olho, rapaz, não deixe nada pra trás. Você que tá mostrando é de quem esperava mais. Então, pra você entender e enxergar além daquilo que você pode ver, a falsidade reina e impera onde você menos espera. Quem te dá a mão é quem quebra suas pernas. Tá firmeza no lance, para e pense adiante. Uma piscada e só, e já perdeu um instante. Um segundo que se perde, naquele momento é o que faz a diferença. Depois é só lamento, presta atenção. Olha aqui, irmão, nós de exemplo é o samba, rap, destilhando talento. Quem desacreditou ou só ignorou, mas quem abriu o olho entendeu e gostou. Mente focada, seguindo o trajeto, lutando adiante pra manter o projeto. É o samba que invade, chegando na cena, o jeito que representa. O rap aqui já é um dilema. De MC, professor, rimador da história, iluminado na vida, sempre em busca de glória. Dois irmãos, uma meta, chegar à vitória. Porque o que tá faltando são caras novas, uma chance para quem chega de fora, a fim de somar e ser nova escola. Tem que abrir os olhos, também dizer sim. Sou amigo envolvido, às vezes é ruim. Pra crescer a cultura, só sendo assim, abrindo os olhos do começo ao fim. Do começo ao fim, neguinho. Olhos abertos, do começo ao fim. Olhos abertos, não desacredita neguinho. Olhos abertos, do começo ao fim. Olhos abertos, não desacredita neguinho. Olhos abertos, do começo ao fim. Olhos abertos, não desacredita neguinho. Olhos abertos, do começo ao fim. Olhos abertos, não desacredita.